¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos à primeira edição do Friday Night. Pois é, estamos a entrar no fim de semana e eu quero que vocês entrem em grande. Por isso, eu vou estar aqui a partir desta semana até às 2 da manhã para vos trazer grandes músicas, grandes sucessos dos anos 90. E sem mais demoras, porque eu não quero que vocês chateiem com a minha conversa, vamos começar com música de Robert Miles, One and One. Ainda para ouvir também Move Your Body do Zenful 65. E vocês vão ter muito, muito mais para ouvir nesta edição número 1 do Friday Night. We'll be right back.

It's a lock. It's a lock. It's a lock. It's a lock. It's a lock. It's a lock. Like life. Porque ainda é melhor. Vamos ficar, por exemplo, com o Capitão Hollywood com DC Project. Mas para abrir, mesmo em grande, get ready for this, música dos 2 Unlimited a partir de agora. Microphone is ready.

hit the dance floor is gonna make you sweat till you bleed. Is that dope enough? Indeed, I paid the price to control the dice. I'm more precise to the point. I'm nice. The music takes control. Your heart and soul unfold. Your body is free and behold. Dance or you can't dance or you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back then upside down. Easy now. Let me see you move.

estou de volta. Eu espero muito sinceramente que o vosso fim de semana esteja a começar em grande, claro está, na companhia da tua rádio, da Rádio Antena Web. Ora, agora vamos ficar com Martin Solveig e o tema Hello, bem mais recente, mas com muito mais energia. Ainda para ouvir também Girl Project com Infinity e, claro está, All By The Rainbow, tema de Yves Larocque. Para recordar também os Labus e o nosso indescritível e espetacular Scatman. Infinity. my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity. La la la la la la la. So can you, I'm the scat man. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm gonna make you mine. vossa noite de sexta-feira, que já é mais sábado que sexta, mas não interessa, as energias estão em alta porque o fim de semana está agora mesmo a começar. Ouvintes, tenho para vocês No Mercy com Hello, How Are You? Ainda Annie com More Than This e muito mais vão poder ouvir nestas noites de sexta-feira para sábado aqui na vossa rádio interweb, o nosso Friday Night. Emotions written across my face, like the raindrops in a storm.

fora na hora. Eu quero dançar, dançar, DJ põe-me doida. A pular, a saltar. Ninguém leva a mal brincadeiras de férias. É tudo leves e é natural. Passar o tempo sem preocupações. Para me divertir, não quero confusões. Sai, para o mar vai. Santa Maria, com tudo para te amar. Foi o tema que acabamos de ouvir nesta noite do sexta para sábado, aqui na Rádio Antena Web. Uma grande música de 1999. Agora vamos ficar com mais 4 grandes músicas, aliás, com mais 5 grandes músicas. Vamos ter Backstreet Boys, Britney Spears, entre outros. Grandes músicas em versões remix que vais gostar certamente de recordar. Mas antes mesmo, vamos ouvir DJ Sash com Adelante! Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. I'm Sintoniza-te. Thank you. Chegamos ao final do primeiro Friday Night da tua Rádio Antena Web. hoje à uma, mas para a semana eu estou aqui à tua espera à meia-noite em ponto para mais um momento de dance music com os principais dos anos 90 e as novidades, os remixes, tudo o que anda por aí de bom da dance music. A Rádio Antena Web traz para ti da meia-noite às 2 da manhã aqui no Friday Night. Espero que tenha a continuação de um ótimo fim de semana. Ainda em grande, já a seguir à Electric Nights para continuar a curtir a tua noite até às 4 da manhã. Fiquem bem, vamos acabar esta emissão com os Mystic e Ritmo da Noite. Fiquem bem, Jennifer Lopez para já com Waiting for the Night. Até para a semana! Quiera querer con esta pasión que me quema la piel, volar. Por... Mais música na Antena Web.